confia. Muito bem, assim aqui é, alunos. Agora que já conseguem dominar este exercício de confiança, vocês já representam. Mas o segredo para representar é reagir. Viram bem? Ele reagiu, ele não pensou. Pensaste? Eu tento sempre não pensar. E és um especialista. Eu quero que vocês vivam este momento. Ah! Setor, eu tenho um irmão. Vai ter de fazer muito melhor do que isso. Ah! Bom trabalho! Assim apanhas o excelente. Prefiro suficiente se não gritar. Ouçam todos, prestem atenção. Agora, vamos fazer outra coisa. O exercício do espelho. O que um fizer, o outro espelha. Representar e depois reagir. Espelho? Bom, para a semana vamos fazer algumas cenas da grande peça de Shakespeare, Romeu e Julieta. Que luz se chegou agora da janela? Oh, será a Julieta? O sol daquele Oriente. Aquele tipo sabia mesmo engatar miúdas. Bom, vais fazer par com quem? Bem, com o Oliver nem pensar. Olha só para ele. Que horror, ele só sabe fazer macacadas. Podes crer, e eu preciso ter boa nota. Também eu, mas se nenhuma de nós o escolher, ninguém o vai escolher. Tens toda a razão. Escolhe tu. Eu? Nem pensar. Oh, espetacular. Já estou comprometida. Escolha o Henry. Isso não vale. Ele esteve no campamento de Shakespeare 3 verões seguidos. Foi por isso que eu escolhi, hein? Sabes que mais? Não me interessa. Nem penses que eu escolho o Oliver. Tu escolhes o Oliver? Mas que coragem. Se tivermos em consideração que vais ter de beijá-lo. Ah! Sabia que ias. Estava a brincar. Oliver, nós já estamos a ensaiar há 2 horas e ainda estamos na primeira página. Nem o Shakespeare levou tanto tempo a escrever esta peça. Está bem, deixa-me só entrar no personagem. Porquê? É a Julieta. Apanhaste. Sou uma mosquinha. Mosquinha? Agora és uma mosquinha morta. Podemos voltar ao que interessa, Oliver, vá lá. Calma, desta vez eu vou tentar. Mas que luz é esta? Que chegou agora da minha panela? Não, sabes que mais? Eu vou mandar um e-mail ao Sr. Corelli a dizer que quero outro par. Miley, espera! Eu estou nervoso, estás a ver? Nervoso? Mas porquê? Não quero fazer figura de idiota. É, queres saber mais? Já fizeste! Quando eu faço as minhas palhaçadas, a malta ri-se porque eu assim quero. Vá lá, Oliver. Ninguém se vai rir de ti. Acredita em mim, desde sempre que isso acontece. Pronto, ouve, Oliver. Toda a gente fica nervosa. Quando eu estou a fazer Diana Montana, também fico nervosa. Ah, sim, pois, claro. Não acredita? No momento em que me dizem que tenho de atuar, fico com um enorme nó no estômago e o meu coração começa a bater tanto que eu mal me mexo. Adivinha quem é que vai cantar o hino nacional no jogo dos Lakers amanhã à noite? Fixe! Ana Montana! Vou cantar o hino no jogo dos Lakers! Mas estou nervosa. Nó no estômago. Não sei se vou ser capaz. É muito... Não finjas. Está bem, tens razão. Eu não fico nervosa. Sou a Ana Montana, uma cantora conhecida. Eu não sou uma miúda normal. Uau, Romeu e Julieta. Eu tive de representar uma cena na escola. E correu-te muito bem, não foi? Não. Na verdade, foi o pior dia da minha vida. Só consegui dizer as duas primeiras palavras e fiquei estático como a tia Pearl quando vai à casa de banho no Natal. Mas depois terminou tudo em bem? Terminou só porque eu resolvi dizer piadas. Mas que luz é esta que chegou agora da minha panela? O pessoal delirava. Mas isso não se faz. Shakespeare é muito importante e vão usá-lo todos os dias da vossa vida. É como frações. Eu vou usá-las agora mesmo. Já estou a meio da sala. Fiz 3/4 e já saí. Estás a ver? Eu não sou o único com problemas com Shakespeare. Até o teu pai se passou da cabeça. Oliver, mas ele não me tinha a mim. Tu és meu amigo e eu não deixo que vás com a cara ao chão. Anda, vamos fazer um exercício de confiança. Cai. Já vou. Viste, tecnicamente não bateste com a cara no chão. Ei, Rico, tudo bem? Bem, fiz, bestial. Agora dá-me a minha caixa. A minha caixa secreta de doces. Ah! Onde é que está? O que é que aconteceu? O que é que fizeste? Não vos toca! Pois, e a culpa é toda dos seus dentes. O teu pai ligou, o teu último exame aos dentes estava tão mal que vão pôr uma fotografia para assustar as outras crianças. Está a mentir! Da última vez que fomos ao cinema, ele deu uma fralda para eu poder entrar de graça! Não, eu não vou cair nessa. Estás a falar da mesma pessoa que me deu 100 dólares para manter isto bem afastado de ti? Dá cá. Ei, calma, rapaz! Dá cá. Não vês o que os doces te fazem? Isto é para o teu próprio bem. Está bem. Mas escuta isto com atenção. Não há nenhum sítio no planeta onde as posso esconder sem eu lá chegar. Ah, é? Então e se eu se esconder aqui? Dá cá. Não faças isso. Dá cá. Não. Olá, pai, está tudo bem? O que é o jantar? É rolo de carne? Como te correu o dia? O meu correu bem. Linda camisa. Fica-te mesmo bem. O que é o jantar? Rolo de carne? Jackson, quantos doces é que tu comeste hoje? Mas que raio de pergunta é essa? Ambos sabemos que tens um problema quando comes demasiados doces. Esqueci isso. Tinha 8 anos, era a Páscoa e eu nunca tinha visto coelhinhos de chocolate. Coelhinhos de chocolate com olhinhas bem docinhas. Olha, mostra-me o teu hálito. Bolas, cheiras a uma caixa gigante de doces. Grande coisa, só comi umas dúzias de doces. Eu, sabes, posso parar quando me apetecer. Ei, o que é que estás a comer? Nada, desapara uma loja, miúda. Pai, eu já não ouvia assim desde o dia das bruxas em 99. Oh, eu lembro-me disso. Apanhei-o a andar de skate a 90 km/h. E vestido de Yoda. Como é que vão as coisas com o Romeu? Finalmente convenci o Oliver a levar isto a sério e, sabes que mais? Ele é um horror! Vocês precisam de fazer uma pausa. Vamos até ao jogo dos Lakers, tu cantas o hino nacional e tiras isso da cabeça. Quem me dera. Mas só consigo pensar que vou ter má nota a fazer figura de idiota só porque tive de ficar com o Oliver. Miley, o Oliver... Eu sei que ele é meu amigo e eu não posso abandonar um amigo. Pois é, mas... Mas nada! Ele parece o Titanic e eu vou ter de abandonar o barco para não me afundar com ele. Miley, o iceberg está atrás de ti. Tu tinhas dito que me ias ajudar. Oliver, eu só estava... Vais abandonar-me? Não, eu só estava a pensar em abandonar-te. É diferente. Tu disseste que eu era o Titanic. Não era o barco. Era o filme que foi um sucesso. Também vais fazer milhões. Olha, pai, precisamos de um novo código de alerta. Querida, eu tentei avisar-te, mas tu estavas com a língua afiada. Eu não devia sentir-me mal com isto. Que culpa é que eu tenho que o Shakespeare o deixe nervoso? Que luz escoa agora da janela? Custa alguma coisa? Minhas senhoras e meus senhores, façam o favor de se levantar para ouvir a famosa sensação da música pop a cantar o hino nacional. Ana Montana! Eu sei que vais ver que há um dia a nascer. Lá em cima o vidro vai partir. Enganei-me. Pois, adiante. Esqueçam a janela. Pois, esqueçam. Onde é que eu ia? Olhem! Sou uma mosquinha! Jackson? Queres umas panquecas com esse xarope? Não, obrigado. Como assim? Puxa um bocadinho pela cabeça, filho. Para a próxima não surge um prato. Bebe diretamente da garrafa. Oh, mas que grande ideia! Jackson! Resulta mesmo. Obrigado, pai. Cena! É fixe. Olá, Sr. Robby. Como está a Miley? Bem, é meio-dia. Ela ainda está fechada no quarto, por isso imagina lá. Olá, filha. Como é que estás? Estou bem. Foi só que tive um sonho horrível onde me tinha esquecido a letra do hino nacional em frente a milhares de pessoas. Isso não foi um sonho. Não podias ter fingido um bocadinho? Oh, desculpa. Não vamos falar mais sobre isso. Vamos ver televisão, para esqueceres a cena. Toda a gente anda a comentar o terrível erro de Ana Montana. Lá em cima o vidro vai partir. E que passa com lá com o pai? Apanharam? Mas... Lamento que tenhas de ver estas coisas, Teddy. Ursinho Teddy, não podias ser mais original? Tinha 3 anos e não vou mudar-lhe o nome agora, senão ele fica baralhado. Toma, Miley. Eu não consigo comer agora. Eu cá consigo. Mas olha, logo à noite, quando a Ana cantar no Top Rockers, já ninguém se vai lembrar que ela meteu água a cantar o hino nacional. O quê? No Top Rockers? Adoro esse programa. Telefonei-lhes esta manhã. Está marcado. Pai, não posso ir cantar ao Top Rockers. É um programa em direto. E se eu meter água? Miley, o que é que se passa? Tu nunca tiveste medo de atuar em palco? Isto está ótimo. Qual é o segredo? Olhem, nunca se riram de mim em palco. Miley, isso não vai voltar a acontecer. Na verdade, eu deitei uma pitada de baunilha e um poucachinho de canela. Pai, vá lá! Miley, olha, se tu queres pôr isto atrás das costas, vais ter de atacar o touro pela frente, tal como o tio Earl. O tio Earl esqueceu-se da letra do hino nacional? Não, o tio Earl tinha um patrão. O patrão era como um touro e andavam sempre às marradas. Eu não quero que se voltem a rir de mim. Uau! Era isso que o Oliver sentia. E tu abandonaste-o. Irónico, não é? Para com essa conversa e continua a enfardar. Miley, toda a gente fica nervosa. Mas quanto mais esperares, mais difícil vai ser. Ah, isso é verdade. Eu vou ter mesmo de ir, não é? Mas e se eu me esquecer da letra de uma das minhas canções? Ou se me esquecer de me disfarçar? Ou se entrar em palco em roupa interior? Isso ia ser um espetáculo. Suas abelhas invejosas! Para que é que querem tanto mel? Vá lá, Oliver. A Miley precisa da nossa presença. Tu não podes abandoná-la. Ah, pois, como ela fez comigo. Mas ela agora compreende-te melhor. O Leonardo DiCaprio até deixou de telefonar para ela. Não achas que isto é suficiente? Deixa-me ver. Não! Oliver! Oh, finalmente chegamos à Coelholândia em Tóquio! Oh, não! O que é isto? É o Jackzilla! Salve-se, Kepler! Para onde é que estás a olhar? Jackson, tu tens de parar. Perseguir pobres coelhinhos vai acabar contigo. Tu sabes lá o que é que estás a falar? Claro que sei, Jackson. Eu já fui como tu, mas agora sou vegetariano. Eu até fui treinar hoje de manhã. Voltei a ter a energia de uma criança de 5 anos. Boa! Agora vais chatear outro. Quando estiveres pronto e quiseres largar o vício dos doces, liga-me. Mas eu não preciso de ajuda, Topas! Eu estou muito bem! Toma lá, querida, aqui tens. Oh, não apanhes isso do chão, querida, está sujo. Anda, eu vou comprar tudo. O que é que se passa comigo? Ha ha ha! Oh, Jesse, está um lindo dia para passear, não está? Meninas? Para ir passear com umas meninas espetaculares? Oh, pessoal, esperem, eu vou com vocês! Estou a ver, meninas. É isto que dá comer açúcar a mais. Esperem, esperem por mim! Estas cadeiras encolheram! Vocês estão a ir depressa demais! Esperem por mim! Ajudem-me! Ajudem-me! Já consigo ver os meus pés! Os meus pés esbeltos e muito magrinhos! Acabou-se! Acabou-se! Tu nunca mais me vais controlar, açúcar de uma figa! Adoro-te! Não! Olha, querida, tu já fizeste isto 1 milhão de vezes. Não há motivo nenhum para estares nervosa. Até já tenho a peruca a suar. Vai tudo correr bem. Eu confio plenamente nas tuas capacidades. Ouve lá, não te esqueças. Se ela tiver a boca aberta e não sair nada, passa para a publicidade. Não te preocupes, querida. Sais logo do ar. Lola, eu não me lembro de nada. O que é que eu faço? Não te preocupes, eu vou-te ajudar. Oh, trouxeste a letra. Boa ideia. E se eu me esquecer de ler? Tem calma. Esta é a vida. Aguenta firme. Este é o sonho que tu precisas. Ai, tens razão. Deste-me um ótimo conselho. Qual conselho? Estava a dizer a letra da canção. É claro que estavas. Eu não estou nervosa. Estou bem. Prepare-se, menina Montana. Ajuda-me. Ajudo. E lembra-te, mantém os olhos sempre em mim. Ok. Que canção é essa? Não é de uma canção. Era um conselho. Ah, bolas! Só faltava esta. O que é que o Oliver veio cá fazer? Se calhar veio apoiar uma amiga. Se calhar veio cá rir-se de mim. Talvez. Seja como for, boa sorte. Em 4, 3, 2... E agora, ao vivo, em versão acústica, o Top Rocker tem o orgulho de apresentar uma salva de palmas para a Ana Montana! Estavas tão preocupado. Mexe e bate, é o que eu vou fazer. Os meus problemas eu vou espantar e eu acho que não vão voltar. E assim eu vou continuar. Quem disse que não vou governar? tive uns contratempos no início do programa de hoje e tive uns maiores no início desta semana. Mas aprendi uma coisa que já devia saber há muito tempo. Os bons amigos não nos abandonam. E estão lá sempre para nos apoiar. Nós adoramos, Tana! Eu também vos adoro. Adoro-vos a todos! Obrigada, pessoal! Boa noite! Eu adoro-te, Jackson! É verdade! Estou mesmo a falar contigo, rapazola! Tu não és real! Tu és real! Deixas-me dar uma trinca, rapazola! Eu acho que não vou conseguir. Calma, Oliver. Tu tens de estar confiante. Está bem. Estou confiante que não vou conseguir. É claro que vais. Tu apoiaste-me e agora sou eu que te vou apoiar. Ah! Eu adoro a energia que vi aqui hoje. Adoro a paixão, mas acima de tudo adoro saber que falta pouco. Miley, Oliver, o palco é vosso. Podem ir. Olha, lembra-te, tu só tens de morrer. Vá. Oh, Romeu! Veneno! Foi este seu fim prematuro? Oh, Romeu! E agora eu morro. Eu estou a ver a luz. Mais uma vez, ele não levou tanto tempo a escrever a peça.